Olá pessoal, está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. E Rinzo Tozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 46 e a expressão de hoje é... 帰国する前に雪を見ることができて幸せです. Estou feliz de conseguir ver neve antes de voltar ao meu país. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Hoje é o aniversário da Ana. Depois da festa de aniversário, o Kenta se ofereceu para levar a Ana de volta ao dormitório. Quando eles deixaram o restaurante, começou a nevar. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 46. A expressão de hoje é... 帰国する前に雪を見ることができて幸せです. Estou feliz de conseguir ver neve antes de voltar ao meu país. もしかして雪?これは粉雪。粉のようにサラサラしているでしょう?帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 Agora vamos estudar o diálogo. A Ana é da Tailândia e esta é a primeira vez que ela vê neve de perto. Moshikashite, yuki? Será que é neve? Moshikashite. É, será que? Yuki. É, neve. Esta é uma pergunta com uma entonação ascendente no final. E o Kenta responde. Kore wa konayuki. Isto é neve fina. Kore significa isto. Wa é uma partícula que indica o tópico. Konayuki significa neve fina. Kona no youni sarasara shiteiru desho? Ela é leve, seca e fina, assim como farinha, não é? Kona é farinha. Kona no youni significa como farinha ou parece farinha. No youni significa como, similar a. Sarasara é leve, seco e fino, ou muito pequeno como grão. É uma onomatopeia. A próxima palavra, shiteiru, é a forma do dicionário do verbo shiteimasu, que significa estar em uma condição. Usando-se shiteimasu como uma onomatopeia, indica-se que algo está exatamente do modo como é descrito pela onomatopeia. Deixo significa não é? É uma forma casual e abreviada de deixou. Havíamos aprendido deixou como uma expressão de suposição. Neste caso, ela também é usada para suposições? Não. Se você usar deixou de maneira breve e com uma entonação ascendente, ou seja, deixou, você faz o ouvinte notar algo que ele não percebe ou faz a confirmação de algo que o ouvinte já conhece. E a Ana diz... 帰国する前に雪を見ることができて幸せです. Estou feliz de conseguir ver neve antes de voltar ao meu país. 帰国する é retornar ao seu país de origem. 帰国 é retorno ao país de origem. する é a forma do dicionário do verbo... します. Fazer. De maneira conjunta, 帰国します se torna um verbo que significa retornar ao seu país de origem, certo? É isso mesmo. O período de estudo da Ana de um ano está chegando ao fim. 前 é uma expressão que significa antes de e consiste de 前 antes de algo e 你 uma partícula que indica tempo. 雪 é neve. O é uma partícula que indica o objeto de uma ação. Já estudamos. Miru. Não? É a forma do dicionário de... Mimasu. Ver. Koto. É o ato de fazer algo. Combinando-se um verbo na forma do dicionário com koto, cria-se um substantivo. Portanto... Miru koto. Significa o ato de ver. A partícula... Na. Seguinte indica o sujeito. Dekite. É a forma T do verbo... Dekimasu. Conseguir fazer, ser capaz de fazer. Neste caso, a forma T é usada para indicar a razão ou causa daquilo que é indicado pela sentença que vem depois. Shiawase é feliz, felicidade. Desu. Encerra uma sentença de modo polido. Parece que a Ana ficou feliz vendo neve pela primeira vez com Kenta. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos a expressão Kikokusurumaeni, antes de voltar ao meu país. Gostaria de aprender mais sobre como usar maeni, antes de. Vamos pedir que a professora nos explique. E a professora diz: maeni, antes de, é uma expressão usada para enfatizar algo realizado antes de outra ação. Quando seguidos de maeni, antes de, os verbos devem estar na forma do dicionário. Mesmo se uma sentença estiver no passado, o verbo deve estar na forma do dicionário antes de maeni, apesar de que esta forma indique o presente. Como se diz em japonês, antes de comer, lavei minhas mãos. Comida é? Gohan. Comer é? Tabemasu. Sua forma do dicionário é? Taberu. Mão é? Te. Lavar se diz? Araimasu. E a sua forma passada é? Araimashita. De maneira combinada, Gohan o taberu mae ni te o araimashita. Por outro lado, usa-se ato de, depois de, para enfatizar uma ação realizada depois de outra. Antes de ato de, os verbos devem estar na forma ta. Como você já sabe, a forma ta é usada para ações no passado, como no pretérito perfeito. Mas neste caso, mesmo que a sentença completa esteja no presente, usa-se a forma ta antes de ato de. Então, vamos dizer: depois de comer, lavo os pratos em japonês. A forma ta de comer é tabeta. Pratos se diz sara. Ou, de modo polido, podemos dizer o sara. Portanto, de maneira combinada, gohan o tabeta ato de o sara o araimasu. Resumindo, verbos devem estar na forma do dicionário antes de maeni, que significa antes de. E na forma ta, antes de ato de, que significa depois de. Vamos memorizar essas regras em conjunto. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Hoje vamos aprender expressões relacionadas com neve. Tira, tira. Tira, tira. É uma expressão que indica que coisas pequenas e leves, como flocos de neve, caem vagarosamente. A neve cai tira, tira, não é? Sim. E se for uma situação em que neva por muito tempo, pode-se dizer com, com. Com, com. Entendi. É a mesma expressão usada para tosse. Interessante. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Neve fina é kunayuki. Neve que tem muita água é chamada de botanyuki. Botan é o nome de uma flor. As pessoas dizem que grandes pedaços de neve se parecem com as pétalas de botan, ou seja, peônias. Este é o fim da lição 46. A expressão de hoje foi Kikokusurumaeni, yuki o miru koto ga dekite shiawase desu. Estou feliz de conseguir ver neve antes de voltar ao meu país. Na próxima lição, vamos acompanhar a Ana em sua última aula na universidade. Até lá!